Paz do Senhor. Jesus Cristo, ele gostava de confrontar, principalmente os mestres. Mas Jesus é o mestre dos mestres. Os líderes fariseus e escribas estavam presentes quando um dia Jesus pregou para a multidão. E ele disse: olha, esses homens ensinam a lei, obedeçam, mas não façam nada do que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem, são hipócritas. E dizia que esses líderes hipócritas eram cegos, porque eles diziam que espantavam mosquitos que queriam entrar na sua boca como aqueles pequenos erros, mas engoliam grandes erros do tamanho de um camelo. Eles eram cegos. O problema é que um líder coloca na mesa a comida que ele come e coloca para os outros comerem. E o hipócrita coloca na mesa uma comida perigosa. Por isso eu peço que você preste atenção nos líderes, porque talvez alguns estejam comendo pão de preguiça, o pão que o diabo amassou, engolindo mentira e até engolindo sapo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.